Capítulo 53. A estudante de enfermagem tinha cabelo ruivo escuro e olhos castanhos quase da mesma cor que os de Hannibal. Quando ele recuou do bebedouro no corredor da faculdade para que ela bebesse primeiro, pôs o rosto junto ao dele e farejou. Quando começou a fumar? Estou tentando parar, disse ele. Suas sobrancelhas estão chamuscadas? Falta de cuidado ao acender. Se você é descuidado com fogo, não deveria cozinhar. Ela lambeu o polegar e passou na sobrancelha dele. Eu e minha colega de quarto estamos fazendo um ensopado esta noite. Há bastante, se... Obrigado, realmente. Mas já tenho um compromisso. Seu bilhete à Lady Murasaki perguntava se poderia visitá-la. Ele encontrou um ramo de glicínia para levar, um objeto pedido de desculpas adequadamente murcho. O bilhete de resposta veio acompanhado por dois raminhos, murta em papel crepom, cor de melancia, e um broto de pinheiro com um minúsculo cone. O pinheiro não foi enviado levianamente. Emoção ilimitada às possibilidades do pinheiro. O Poisonnier, de Lady Murasaki, não a desapontou. Trouxe para ela quatro perfeitos ouriços do mar em água do mar gelada da sua Bretanha natal. Na sua porta ao lado, o açougueiro produziu molejas de vitela, já embebidas em leite e pressionadas entre dois pratos. Ela parou, na Fauchon, para uma torta de pera e por fim comprou uma sacola de laranjas. Parou diante do florista, os braços carregados de compras. Não. Hannibal certamente traria flores. Hannibal trouxe flores. Tulipas, lírios e samambaias num arranjo alto se projetando do selim traseiro de sua moto. Duas mulheres jovens atravessando a rua disseram-lhe que as flores pareciam o rabo de um galo. Ele piscou para elas quando o sinal abriu e disparou à frente, com uma sensação de leveza no peito. Estacionou no bloco ao lado do edifício de Leite Murasaki e contornou a esquina para a entrada com suas flores. Estava acenando para a concierge, quando Pupil e dois policiais parrudos surgiram de uma porta e o pegaram. Pupil tomou as flores. Não são para você, disse Hannibal. Você está preso, retrucou Pupil. Quando Hannibal foi algemado, Pupil enfiou as flores debaixo do braço. No seu gabinete, no Quai des Orfèvres, o inspetor Pupil deixou Hannibal sozinho e o fez esperar por meia hora na atmosfera de um posto policial. Voltou ao seu gabinete para encontrar o rapaz colocando o último caule no arranjo de flores numa garrafa de água sobre a mesa do inspetor. Como você prefere isto? Disse Hannibal. O inspetor Pupil entrou com um pequeno cacetete de borracha e sentou-se. Como você prefere isto? Disse Pupil. O mais parrudo dos policiais chegou atrás de Pupil e avultou sobre Hannibal. Responda a todas as perguntas. Eu perguntei. Como é que você prefere isto? É mais honesto do que seu aperto de mão. E pelo menos o cacetete está limpo. Pupil tirou um envelope. De um envelope, duas placas de identidade militar amarradas num cordão. Encontradas no seu quarto. Esses dois foram acusados à revelia em Nuremberg. Pergunta: onde estão eles? Não sei. Não quer vê-los enforcados? O carrasco usa a queda inglesa, mas não o bastante para arrancar a cabeça. Ele não ferve nem estica sua corda. Os condenados sobem e descem que nem ioiô. Deveria ser do seu gosto. Inspetor, você nunca saberá nada acerca dos meus gostos. Justiça não importa, simplesmente tem de ser você a matá-los. Tem de ser você também, não é, inspetor? Você sempre os assiste morrer, para seu gosto. Acha que poderíamos falar a sós? Ele tirou do bolso um bilhete manchado de sangue envolto em celofane. Você tem correspondência de Louis Ferrat. Pupil fez sinal para o policial deixar o gabinete. Quando rasguei as roupas do corpo de Louis, encontrei este bilhete para você. Ele leu em voz alta, a parte acima da dobra. Inspetor Pupil, por que me atormentar com perguntas que você mesmo não saberá responder? Eu ouvi Lignot. E assim por diante. Hannibal entregou o bilhete a Pupil. Se quiser abri-lo, já está seco agora. Não tem cheiro. O bilhete estalou quando o inspetor o abriu, e flocos escuros caíram da dobra. Quando terminou, ele sentou-se segurando o bilhete ao lado da têmpora. Alguém de sua família acenou-lhe do trem, disse Hannibal. Estava dirigindo o tráfego na estação naquele dia? Pupil recuou sua mão. Você não quer fazer isso, disse Hannibal suavemente. Se eu soubesse de alguma coisa, por que lhe diria? É uma pergunta razoável, inspetor. Talvez você lhes consiga passagens para a Argentina. Pupil fechou os olhos e tornou a abri-los. Petain sempre foi meu herói. Meu pai e meus tios lutaram com ele na Primeira Guerra. Quando criou o novo governo, ele nos disse: apenas mantenham a paz até expulsarmos os alemães. Vite salvará a França. Já éramos policiais, parecia o mesmo dever. Ajudou os alemães? Pupil deu de ombros. Mantive a paz. Talvez isto os tenha ajudado. Depois vi um de seus trens. Desertei e descobri a Resistance. Eles só confiaram em mim depois que matei um agente da Gestapo. Os alemães fuzilaram 8 aldeões em represália. Senti-me como se eu próprio estivesse matado. Que tipo de guerra é esta? Lutamos na Normandia, nas barricadas, dando estalidos para identificar um ao outro. Ele pegou em sua mesa um brinquedo que emitia estalidos. Ajudamos os aliados a chegar das cabeças de praia. Ele estalou duas vezes. Isto significa que sou amigo. Não atirem. Não quero saber de Dorlett. Ajude-me a encontrá-los. Como você está caçando grutas? Por meio de parentes na Lituânia, conhecidos de minha mãe da igreja. Eu poderia detê-los pelos documentos falsos, só pelo testemunho do falsário. Se eu o deixaria, jura me contar tudo para descobrir? Jura por Deus? Por Deus? Sim, juro por Deus. Tem uma Bíblia? Pupil tinha um exemplar dos Pensées na sua estante. Hannibal pegou. Ou poderíamos usar o seu Pascal? Pascal. Você juraria pela vida de Lady Murasaki? Um momento de hesitação. Sim, pela vida de Lady Murasaki. Hannibal pegou o brinquedo e estalou duas vezes. Pupil entregou as placas e Hannibal as pegou de volta. Quando Hannibal deixou o gabinete, o assistente de Pupil entrou. Pupil fez sinal para a janela. Quando Hannibal emergiu do prédio, um policial apaisano seguiu. Ele sabe de alguma coisa. Suas sobrancelhas estão chamuscadas. Verifique os incêndios na Île-de-France nos últimos 3 dias, disse Pupil. Quando nos levar a grutas, quero processá-lo pelo açougueiro quando ele era criança. Por que o açougueiro? É um crime juvenil, Etienne. Um crime de paixão. Não quero uma condenação. Quero que seja declarado insano. No manicômio podemos estudá-lo e tentar descobrir o que ele é. O que acha que ele é? O garotinho Hannibal morreu em 1945, lá na neve, tentando salvar sua irmã. Seu coração morreu com Misha. O que ele é agora? Ainda não existe uma palavra para isto. Por falta de uma palavra melhor, o chamaremos de monstro. Capítulo 54. No edifício de leite Murasaki, na Place des Vosges, a cabine da concierge estava às escuras, a porta com seu vidro fosco fechada. Hannibal entrou no prédio com sua chave e correu escadas acima. Dentro da cabine, sentada em sua cadeira, a concierge tinha correspondência espalhada diante de sua mesa, empilhada inquilino por inquilino, como se ela estivesse jogando paciência. O gancho de um cadeado de bicicleta estava enterrado quase fora de vista, na carne macia do pescoço e sua língua pendia para fora. Hannibal bateu a porta de leite Murasaki. Pôde ouvir o telefone tocando lá dentro. Soava estranhamente estridente para ele. A porta se abriu quando enfiou sua chave na fechadura. Ele correu pelo apartamento, procurando, hesitando, quando empurrou a porta do quarto dela, mas estava vazio. O telefone continuava tocando. Ele o tirou do gancho. Na cozinha do café The Last, uma gaiola de hortulanas à espera para serem afundadas em Armagnac, escaldadas na grande panela de água fervente no forno. Grutas agarrou o pescoço de leite Murasaki e manteve seu rosto perto da panela fervente. Com sua outra mão, ele segurava o receptor do telefone. Leite Murasaki tinha as mãos atadas às costas. Miller apertava-lhe os braços para trás. Quando ouviu a voz de Hannibal, Grutas falou ao telefone. Para continuar nossa conversa. Você quer ver a japonesa viva? Perguntou Grutas. Sim. Ouça a voz dela e imagine se ela tem as bochechas. Que som era aquele por trás da voz de Grutas? Água fervente? Hannibal não sabia se o som era real. Costumava ouvir água fervendo em seus sonhos. Fale com seu garotinho de merda. Meu querido, não. Disse Leite Murasaki antes que fosse arrancada do telefone. Ela lutou contra o aperto de Miller e eles esbarraram na gaiola de hortolunas. Os pássaros guincharam e piaram entre si. Grutas falou para Hannibal. Meu querido, você matou dois homens por sua irmã e explodiu minha casa. Ofereço-lhe uma vida por uma vida. Traga tudo. As placas de identidade, o pequeno inventário de vigia de panelas, a porra toda. Sinto-me como se a estivesse fazendo gritar. Onde? Cale-se. No quilômetro 36, na estrada para Tribadu, há uma cabine telefônica. Esteja lá ao alvorecer e receberá uma chamada. Se não aparecer, vai receber as bochechas dela pelo correio. Se eu vir, Pupil, ou qualquer policial, você recebe o coração dela pelo correio. Talvez você possa usá-la em seus estudos, fuçar através dos ventrículos, ver se descobre a sua cara nele. Uma vida por uma vida? Uma vida por uma vida, disse Hannibal. A ligação caiu. Dieter e Miller levaram leite Murasaki para um furgão fora do café. Colunas trocou a placa no carro de Grutas. Grutas abriu o porta-malas e retirou um fuzil Dragunov, de mira telescópica. Entregou-o a Dieter. Colunas, traga uma jarra. Grutas queria que leite Murasaki ouvisse. Ele observou-lhe o rosto com uma espécie de fome enquanto dava instruções. Pegue o carro. Mate-o ao telefone. Disse Grutas a Dieter. Entregou-lhe a jarra. Leve os colhões dele para o barco abaixo de Nemours. Hannibal não queria olhar pela janela. O homem à paisana de Pupil poderia estar olhando para cima. Ele foi para o quarto de dormir. Sentou-se na cama por um momento com os olhos fechados. Os sons ao fundo ressoavam na cabeça de Hannibal. Os pios em dialeto báltico das hortulanas. Os lençóis de leite Murasaki eram de linho com fragrância de lavanda. Ele os agarrou nos seus punhos, levou-os ao rosto, depois os retirou da cama para molhá-los rapidamente na banheira. Estendeu um varal de secar roupa através da sala de estar e dependurou um kimono. Ligou um circulador que colocou no chão. O ventilador girava lentamente, movimentando o kimono e sua sombra nas cortinas diáfanas. Parado diante da armadura do samurai, Hannibal pegou a adaga Tanto e olhou para a máscara do Sr. Dachi Masamune. Se puder ajudá-la, ajude agora. Pôs a correia em volta do pescoço e fez a adaga deslizar colarinho abaixo. Hannibal torceu e deu nós nos lençóis molhados como um presidiário suicida. Quando terminou, a corda de lençóis pendia de uma grade no terraço até uns 4 metros do chão do beco. Ele desceu. Quando largou a corda, a última queda pelo ar pareceu durar um longo tempo, as solas de seus pés ferroando enquanto ele atingia o solo e rolava. Ele impeliu a motocicleta pelo beco atrás do edifício e saiu na rua dos fundos. Pressionou o pedal e montou enquanto o motor dava partida. Precisava de muita coragem para recuperar a pistola de Milko. Capítulo 55. No aviário, do lado de fora do Café de Leste, as hortulanas se agitavam e murmuravam, rebeldes sob o luar brilhante. O toldo do pátio estava enrolado e os sombreiros dobrados. O salão de jantar estava escurecido, mas as luzes continuavam acesas na cozinha e no bar. Hannibal pôde ver Hércules esfregando o piso do bar. Kona sentava-se a uma banqueta com um livro razão. Hannibal recuou na escuridão, deu partida em sua moto e distanciou-se sem acender suas luzes. Caminhou os últimos 400 metros até a casa na Rue Juliana. Um Citroën Dux Chevaux estava estacionado na entrada para carros. Um homem no assento no motorista deu a última tragada no cigarro. Hannibal observou a guimba ser jogada do carro e espalhar fagulhas na rua. O homem se acomodou no assento e recostou a cabeça. Podia ter caído no sono. De uma sebe do lado de fora da cozinha, Hannibal podia olhar para a casa. Madame Conas passou pela janela falando com alguém muito baixo para ser visto. As janelas teladas estavam abertas na noite quente. A porta de tela da cozinha abria-se para o jardim. A adaga Tanto deslizou facilmente através da tela e desengatou o gancho. Hannibal limpou os sapatos no capacho e entrou na casa. O relógio da cozinha batia alto. Pôde ouvir água corrente no banheiro. Passou pela porta do banheiro, ficando junto à parede para evitar que o assoalho estalasse. Pôde ouvir Madame Conas no banheiro falando com uma criança. A porta ao lado se encontrava aberta. Hannibal pôde ver prateleiras de brinquedos e um grande elefante de pelúcia. Ele olhou no quarto. Camas gêmeas. Caterina e Conas dormia na mais próxima. Sua cabeça estava virada para o lado, o polegar tocando a testa. Hannibal sentiu a pulsação em sua têmpora. Auscultou-lhe o coração. Ela estava usando o bracelete de Misha. Ele piscou na luz quente da lâmpada. Podia ouvir a si mesmo piscar. E a respiração da criança. Também ouvi a voz de Madame Conas vindo do corredor. Pequenos sons audíveis sobre a grande agitação nele. Venha, Muffin. É hora de se enxugar. Disse Madame Conas. A casa barco de Grutas, preta e de aspecto profético, estava ancorada ao cais em meio a uma camada de névoa. Grutas e Miller carregavam leite Murasaki amarrada e amordaçada subindo o passadiço e descendo a escada de tombadilho para a ré da cabine. Grutas chutou a porta de seu quarto de tratamento no convés inferior. Uma cadeira estava no meio do assoalho, com um lençol ensanguentado esparramado debaixo dela. Desculpe por seu quarto não estar inteiramente pronto, disse Grutas. Chamarei o serviço de quarto. Eva! Ele desceu o corredor para a próxima cabine e escancarou a porta. Três mulheres acorrentadas a seus beliches olharam para ele com um ódio no rosto. Eva estava recolhendo as vasilhas da refeição delas. Venha cá! Eva seguiu até o quarto de tratamento, ficando fora do alcance de Grutas. Ela retirou o lençol ensanguentado e estendeu outro limpo debaixo da cadeira. Começou a levar embora o lençol manchado de sangue, mas Grutas disse: Deixe aqui. Em algum lugar onde ela possa vê-lo. Grutas e Miller amarraram leite Murasaki à cadeira. Grutas dispensou Miller. Acomodou-se numa cadeira contra a parede, as pernas abertas, esfregando as coxas. Tem alguma ideia do que irá acontecer se você não me der alguma alegria? Disse ele. Leite Murasaki fechou os olhos. Sentiu o barco estremecer e começar a se mover. Hércules fez duas viagens fora do café com as latas de lixo. Destrancou sua bicicleta e foi embora. Sua luz traseira ainda estava visível quando Hannibal deslizou para dentro da cozinha. Carregava um objeto protuberante numa sacola manchada de sangue. Conas veio para a cozinha carregando seu livro Razão. Abriu a fornalha do forno, a lenha, pôs dentro alguns recibos e empurrou-os para trás no fogo. Atrás dele, Hannibal disse. Herr Conas, rodeado por tigelas. Conas girou para ver Hannibal encostado na parede, um copo de vinho numa das mãos e uma pistola na outra. O que você quer? Já estamos fechados. Conas no céu das tigelas, rodeado por tigelas. Está usando sua placa militar, Herr Conas. Sou Kleber, cidadão francês. Estou chamando a polícia. Deixe que eu chamo para você. Hannibal depositou seu copo e pegou o telefone. Você se importa se eu ligar para a comissão dos crimes de guerra ao mesmo tempo? Pagarei pela chamada. Foda-se. Ligue para quem quiser. Pode chamá-los, falo sério. Ou eu farei. Tenho documentos, tenho amigos. Eu tenho crianças. As suas. O que quer dizer com isso? Estou com seus filhos. Fui à sua casa na Rua Juliana. Fui ao quarto com um grande elefante estofado e os peguei. Está mentindo. Peguem-na. E ela vai morrer de qualquer jeito. Foi o que você disse. Lembra? Indo atrás de Grutas com sua tigela. Hannibal procurou atrás de si e jogou sobre a mesa sua sacola sangrenta. Trouxe alguma coisa para o seu forno. Podemos cozinhar juntos. Como nos velhos tempos. Ele jogou na mesa da cozinha o bracelete de Misha, que rolou para os dois lados antes de se parar. Conas emitiu um ruído surdo. Por um momento não conseguiu tocar a sacola com suas mãos trêmulas, e então a rasgou. Rasgou até o papel de açougue sangrento no seu interior, rasgou até encontrar carne e ossos. É um roast beef, Herr Conas. E um melão. Comprei no mercado. Mas você vê como é que parece. Conas contornou a mesa. As mãos sujas de sangue buscando o rosto de Hannibal. Mas estava desequilibrado e Hannibal puxou para baixo e bateu com a pistola na base do crânio dele. Não com força demais. E Conas desfaleceu. O rosto de Hannibal, manchado de sangue, parecia com aquelas faces demoníacas nos seus próprios sonhos. Ele jogou água no rosto de Conas até que seus olhos se abriram. Onde está Caterina? O que fez com ela? Disse Conas. Ela está a salvo, Herr Conas. Está rosada e perfeita. A gente pode sentir a pulsação na sua têmpora. Eu a devolverei quando você me entregar leite Murasaki. Se eu fizer isso, sou um homem morto. Não. Gruta será preso e não me lembrarei da sua cara. Você ganha um passe pelo bem de seus filhos. Como vou saber se estão vivos? Juro pela alma de minha irmã que você ouvirá as vozes deles. A salvo. Ajude-me. Ou matarei você e deixarei que as crianças morram de fome. Onde está Grutas? Onde está Leite Murasaki? Conas engasgou, sufocando com um pouco de sangue em sua boca. Grutas tem uma casa-barco, um batelão, e fica sempre em movimento. Está agora no canal de Loing, ao sul de Nemours. Qual o nome do barco? Christabel. Você deu sua palavra. Onde estão meus filhos? Hannibal deixou Conan se levantar. Pegou o telefone ao lado da caixa registradora, discou um número e passou o receptor a Conas. Por um momento, Conas não conseguiu reconhecer a voz de sua esposa. E depois... Alô? Alô? Astrid? Vá verificar as crianças. Deixe-me falar com Caterina. Faça isso! Enquanto Conas ouvia a enigmática voz sonolenta da criança despertada, seu rosto mudou. Primeiro alívio. E depois uma curiosa palidez enquanto sua mão rastejava para a arma na prateleira abaixo da caixa registradora. Seus ombros caíram. Você me enganou, Herr Lecter. Mantive minha palavra. Pouparei sua vida pelo bem de seus... Conan girou com a grande pistola Webley empunhada. A mão de Hannibal voou em direção a ela, a arma se afastando para o lado deles. Hannibal impeliu a adaga tanto debaixo do queixo de Conas, e a ponta saiu no alto de sua cabeça. O receptor do telefone balançava pendurado pelo fio, Conas de cara no chão. Hannibal numa cadeira da cozinha olhando para ele. Os olhos de Conas estavam abertos, já vidrados. Hannibal pôs uma tigela sobre sua face. Ele carregou a gaiola de hortulanas para fora e abriu-a. Teve que agarrar a última e jogá-la para o céu, iluminado pela lua. Ele abriu a porta do aviário e enxotou os pássaros. Eles formaram um bando e circularam uma vez, minúsculas sombras voejando pelo pátio, subindo para testar o vento e pegar a estrela polar. Vão, disse Hannibal. O Báltico fica daquele lado. Fiquem lá toda a estação. Capítulo 56. Através da vastidão noturna, um único ponto de luz disparava pelos campos escuros de L'Île-de-France. A motocicleta, na potência máxima, Hannibal curvado sobre o tanque de gasolina. Fora do sul de concreto de Nemours, e seguindo um velho caminho de sirga ao longo do canal de Loing, de asfalto e cascalho, agora uma única alameda de asfalto coberta de vegetação de ambos os lados. Hannibal uma vez zigue-zagueando em velocidade entre vacas na estrada e sentindo um golpe na traseira enquanto passava, guinando fora da pista, o cascalho chacoalhando sob o paralamas. Depois de novo na pista, a moto sacudindo sua cabeça e se aprumando, ganhando velocidade de novo. As luzes de Nemours desvanecendo atrás dele, campina plana agora e somente escuridão à frente. Os detalhes de cascalho e do mato absurdamente aguçados, insistentes no seu farol. E a escuridão à frente, engolia o facho, amarelo. Imaginou se tinha se juntado ao canal distante demais ao sul. Será que deixara o barco para trás? Parou e desligou suas luzes, para sentar-se na escuridão e decidir, a moto estremecendo debaixo dele. Distante à frente, ao longe na escuridão, pareceu que duas pequenas casas se moviam em fila pela campina, guaritas de convés somente visíveis acima das margens do canal de Loing. A casa-barco de Vlades Grutas estava maravilhosamente silenciosa enquanto seguia rumo ao sul, enviando uma suave ondulação contra os lados do canal, como vacas adormecidas em ambas as margens. Miller fazendo curativo em pontos na sua coxa, sentava-se numa cadeira de lona na coberta da proa, uma espingarda encostada na balaustrada da casa da escada de tombadilho ao lado dele. Na popa, Gasman abriu um compartimento e retirou algumas defensas de lona. 300 metros atrás, Hannibal reduziu, a BMW roncando, ervas daninhas esfregando-se nas suas canelas. Ele parou e pegou no alforje os binóculos de seu pai. Não conseguiu ler o nome do barco na escuridão. Apenas as luzes de navegação apareciam, e o brilho de trás das cortinas da janela. Aqui o canal era largo demais para ter certeza de dar um pulo sobre o convés. Da margem ele seria capaz de acertar o capitão na casa do Leme com a pistola. Poderia seguramente arrancá-lo do timão. Mas então o barco seria alertado e ele teria de enfrentar todos ao mesmo tempo, quando o abordasse. Eles poderiam vir de ambos os lados de uma vez. Ele pôde ver uma escada de tombadilho coberta na popa e uma massa escura perto da proa que talvez fosse outra entrada para o convés inferior. A luz da bitácula reluzia nas janelas da casa do Leme perto da proa, mas ele não conseguia vislumbrar ninguém lá dentro. Precisava antecipar-se a eles. O caminho de Sirga ficava perto da água e os campos eram acidentados demais para um desvio. Hannibal ultrapassou o barco no caminho de Sirga, sentindo seu flanco seguir na direção do zunido do barco. Um olhar para o barco. Gasman, na popa, estava puxando defensas de lona para fora de um compartimento. Olhou para cima enquanto a moto passava. Mariposas voejavam sobre uma claraboia da cabine. Hannibal manteve-se num ritmo moderado. Um quilômetro adiante, viu as luzes de um carro cruzando o canal. O Loing se estreitava para uma eclusa, não mais que duas vezes a extremidade de um batelão. A eclusa integrava-se a uma ponte de pedra, suas comportas correntes acima entrando no arco de pedra, o cercado da eclusa como uma caixa além da ponte, não muito mais comprida que o Christabel. Hannibal virou à esquerda ao longo da estrada da ponte, caso o capitão do barco estivesse observando e se adiantasse 100 metros. Ele apagou suas luzes, contornou e retornou perto da ponte, pondo a motocicleta no mato à beira da estrada. Caminhou à frente na escuridão. Alguns barcos a remo estavam emborcados na margem do canal. Hannibal sentou-se no chão entre eles e espiou por cima dos cascos a aproximação do barco, ainda a meio quilômetro de distância. Estava muito escuro. Ele podia ouvir um rádio num casebre na extremidade mais distante da ponte, provavelmente a moradia do vigia da eclusa. Ele abotoou a pistola no bolso de seu casaco. As diminutas luzes de navegação do batelão chegaram muito lentamente, a luz vermelha de bombordo na direção dele, e atrás dela, a luz branca alta no mastro. O mastro dobrável acima da cabine. O barco teria que parar e baixar 1 metro na eclusa. Ele deitou-se ao lado do canal, cercado de ervas daninhas. Era cedo demais no ano para os grilos começarem a cantar, esperando enquanto o batelão se aproximava muito lentamente. Tempo para pensar. Parte do que ele fez no restaurante de Conas era desagradável de lembrar. Foi difícil poupar a vida de Conas mesmo por aquele curto tempo, e desagradável permitir-lhe falar. Foi bom o rangido que sentiu em sua mão quando a adaga tanto rompeu o topo da cabeça de Conas, como um pequeno chifre. Mais prazeroso do que Milko. Boas coisas para apreciar. A prova pitagoriana com ladrilhos, arrancando a cabeça de Dorlet. Muita coisa pela frente. Ele convidaria Leite Murasaki para uma lebre ensopada no restaurante Champs de Mars. Hannibal estava calmo. Sua pulsação era de 72 batimentos por minuto. Escuro ao lado da eclusa e o céu claro e coberto de estrelas. A luz do mastro do batelão deveria simplesmente estar entre as estrelas baixas quando o barco alcançou a eclusa. Não havia alcançado inteiramente as estrelas baixas quando o mastro se dobrou para trás, a luz como uma estrela cadente descendo em um arco. Hannibal viu o filamento reluzir no grande holofote do barco e lançar-lhe para baixo, enquanto a luz reunia seu facho e fazia uma varredura sobre ele para as comportas da eclusa, e a buzina do batelão soava. Uma luz veio da cabine do guardião da eclusa, e em menos de um minuto o homem estava fora dela, puxando seus suspensórios. Hannibal atarrachou o silenciador na arma de Milko. Vladis Gruta surgiu na escada do tombadilho da frente e ficou parado no convés. Esticou o braço e jogou um cigarro na água. Disse alguma coisa a Miller, e pôs a espingarda no convés entre as jardineiras, fora das vistas do guardião da eclusa, e voltou para baixo. Na popa, Gasman colocou as defensas e aprontou seu cabo. As comportas da eclusa rio acima continuavam abertas. O guardião entrou em sua cabine ao lado do canal e acendeu luzes em cada extremidade da eclusa. O batelão deslizou debaixo da ponte da eclusa, na eclusa, o capitão revertendo o motor para uma parada. Ao som do motor, Hannibal disparou para a ponte semi-agachado, mantendo-se abaixo, do parapeito de pedra. Baixou os olhos para o barco que passava sob ele, para baixo no convés e através das claraboias, que lhe deram um vislumbre de Lady Murasaki amarrada a uma cadeira, visível apenas por um instante de onde estava. Levou cerca de 10 minutos para ajustar o nível da água com um lado da correnteza rio abaixo, as pesadas comportas abrindo-se ruidosamente, Gasman e Miller recolhendo os cabos. O guardião virou-se em direção à sua cabine. O capitão avançou o acelerador e a água ferveu debaixo do batelão. Hannibal inclinou-se sobre o parapeito. A um alcance de 60 centímetros, ele baleou Gasman no topo da cabeça. Subindo no parapeito agora e pulando, aterrizando sobre Gasman e rolando para o convés. O capitão ouviu o baque da queda de Gasman e olhou primeiro para os cabos da popa. Viu que estavam ok. Hannibal experimentou a porta da escada de tombadilho. Trancada. O capitão inclinou-se para fora do leme. Gasman? Hannibal agachou-se ao lado do corpo, na popa. Apalpou-lhe a cintura. Gasman não estava armado. Hannibal teria de passar pela casa do leme para ir em frente, e Miller estava na proa. Adiantou-se pelo lado direito. O capitão saiu da casa do leme pela esquerda e viu Gasman esparramado lá, sua cabeça gotejando nos embornais. Hannibal correu à frente rápido, inclinando-se ao lado das cabines do convés inferior. Ele sentiu o barco entrar em ponto morto e correndo agora a ouvir uma arma disparada atrás dele, a bala uivando num pontalete e fragmentos perfurando seu ombro. Virou-se e viu o capitão abrigado atrás da cabine, de ré. Perto da escada de tombadilho, mão e braço tatuados ficaram visíveis por um segundo, pegando a espingarda debaixo das plantas. Hannibal disparou sem nenhum resultado. A parte superior de seu braço estava quente e molhada. Escondeu-se entre as duas cabines do convés e saiu no convés de bom bordo, correndo adiante, abaixado, ao lado da cabine dianteira para a coberta de proa, com Miller agachado ali, levantando-se quando ouviu Hannibal, girando a espingarda, o cano batendo na esquina da escada de tombadilho por meio segundo, girando de novo, e Hannibal atirou nele 4 vezes no peito, tão rápido quanto podia apertar o gatilho, a espingarda desgovernada abrindo um buraco raivoso no madeirame ao lado da porta da escada de tombadilho. Miller cambaleou e olhou para seu peito, caiu para trás e sentou-se morto contra a balaustrada. A porta da escada de tombadilho estava destrancada. Hannibal desceu as escadas e trancou a porta atrás de si. Na popa, o capitão, agachado no convés de ré, ao lado do corpo de Gasman, procurou pelas chaves no seu bolso. Desceu rápido as escadas e correu ao longo da estreita passagem do convés inferior. Olhou na primeira cabine. Vazia. Nada além de camas de lona e correntes. Escancarou a segunda porta, viu Lady Murasaki amarrada na cadeira e correu para ela. Grutas atirou em Hannibal pelas costas, de detrás da porta, a bala atingindo-o entre as omoplatas. Ele caiu de costas, o sangue se espalhando sob ele. Grutas sorriu e foi até Hannibal. Pôs a pistola sob o queixo dele e bateu nele de leve. Chutou para longe a arma de Hannibal. Tirou um estilete de seu cinto e empurrou a ponta entre as pernas de Hannibal. Elas não se moviam. Tiro na espinha, meu pequeno Manline. Disse Grutas. Não pode sentir suas pernas? É uma pena. Não vai sentir quando eu cortar seus bagos. Grutas sorriu para Lady Murasaki. Farei uma bolsinha de moedas para você guardar suas gorjetas. Os olhos de Hannibal se abriram. Você pode ver. Grutas sacudiu a comprida lâmina diante do rosto de Hannibal. Excelente. Olhe para isso. Grutas se levantou diante de Lady Murasaki e passou a ponta levemente em sua face, mal magoando a pele. Posso pôr um pouco de cor nas faces dela. Ele direcionou o estilete para o encosto na cadeira, da cadeira, ao lado de sua cabeça. Posso criar alguns novos buracos para sexo. Lady Murasaki não disse nada. Seus olhos fixavam-se em Hannibal. Os dedos dele se crisparam. A mão moveu-se levemente em direção à cabeça. Seus olhos moveram-se de Lady Murasaki para Grutas e de volta. Lady Murasaki olhou para Grutas, excitamento em seu rosto. Ela podia ser tão linda quanto quisesse. Grutas inclinou-se e beijou-a com força, cortando os lábios dela contra os dentes, seu rosto esmagado contra o de Lady Murasaki, seu duro rosto vazio empalidecendo, seus olhos pálidos sem piscar, enquanto ele tateava dentro da blusa dela. Hannibal levou a mão. Puxou, de detrás do colarinho, a adaga tanto, ensanguentada, torta e amassada, pelas balas de Grutas. Grutas piscou, seu rosto convulsionado em agonia, seus tornozelos vergados, e ele caiu com os tendões cortados, Hannibal girando de debaixo dele. Lady Murasaki, tornozelos atados, chutou Grutas na cabeça. Ele tentou erguer sua arma, mas Hannibal segurou o cano, desviando-o para cima. A arma disparou e Hannibal cortou o pulso de Grutas, a arma caindo e deslizando sobre o assoalho. Grutas rastejou atrás da arma, apoiado nos cotovelos, depois nos joelhos, engatinhando e caindo de novo, impulsionando-se nos cotovelos como um animal de espinha quebrada na estrada. Hannibal soltou os braços de Lady Murasaki e ela puxou o estilete do encosto da cadeira para soltar seus tornozelos e se mover para o canto ao lado da porta. Hannibal, suas costas ensanguentadas, afastou a arma para bem longe de Grutas. Grutas parou e, apoiado nos joelhos, encarou Hannibal. Uma calma sinistra baixou sobre ele. Olhou acima para Hannibal com seus pálidos olhos glaciais. "Juntos viajamos para a morte", disse Grutas. "Eu, você, a madrasta que você fode, os homens que matou." Eles não eram homens. "Como era o gosto de Dorlet? De peixe? Você também comeu Milko?" Lady Murasaki falou do canto. "Hannibal, se Pupil prender Grutas, talvez ele não prenda você. Hannibal, fique do meu lado. Entregue-o a Pupil." "Ele devorou minha irmã." "Você também", disse Grutas. "Por que não mata a si mesmo?" "Não, isso é mentira." "Oh, você comeu. Amavelmente, Vigia de Panelas alimentou você com o caldo dela. Você tem que matar todo mundo que sabe disso, não é? Agora que sua mulher sabe, você deveria matá-la também." As mãos de Hannibal taparam os ouvidos, segurando a faca ensanguentada. Ele se volta para Lady Murasaki, procurando sua face, vai até ela e a segura contra si. "Não, Hannibal. É uma mentira", disse ela. "Entregue-o a Pupil." Grutas apressou-se em direção à arma, falando. "Você a comeu, semiconsciente. Seus lábios estavam gulosos em torno da colher." Hannibal gritou para o teto. "Não!" Correu para Grutas erguendo a faca e talhou um M no rosto de Grutas, gritando. "M de Misha! M de Misha! M de Misha!" Grutas caiu para trás e Hannibal talhou um grande M nele. Um grito atrás dele. Indistintamente, na névoa vermelha, um disparo de pistola. Hannibal sentiu a boca da arma explodir acima dele. Não sabia se havia sido atingido. Virou-se. O capitão estava de pé atrás dele, de costas para Lady Murasaki. O cabo do estilete ainda atrás de sua clavícula. A lâmina em torno de sua aorta. A arma escorregou dos dedos do capitão e ele caiu para a frente, de cara no chão. Hannibal pôs-se de pé, seu rosto uma máscara vermelha. Lady Murasaki fechou os olhos. Estava trêmula. "Foi atingida?" perguntou ele. "Não." "Eu amo você, Lady Murasaki", disse ele, e se aproximou dela. Ela abriu os olhos e afastou as mãos dele, cheias de sangue. O que restou em você para amar? Disse ela e saiu correndo da cabine. Subiu as escadas de tombadilho, escalou a murada para um livre mergulho no canal. O barco colidiu suavemente contra a margem do canal. No Cristabelli, Hannibal estava só com os mortos, os olhos deles rapidamente ficando vidrados. Miller e Gassman estão no convés inferior agora, ao pé da escada de tombadilho. Grutas, banhado em vermelho, jaz na cabine em que morreu. Cada um deles segurava nos braços um Panzerfaust, como uma boneca de cabeça grande. Hannibal tirou da prateleira de armas o último Panzerfaust e desceu com ele para a casa de máquinas. Seu bojudo míssil antitanque a 60 centímetros do tanque de combustível. Da área de equipamentos do barco, ele tirou um arpel e amarrou o cabo em volta do gatilho montado no topo do lança-mísseis. Ficou parado no convés com o gancho do arpel, na mão, enquanto o batelão avançava de modo gradual, colidindo suavemente contra a borda de pedra do canal. Ele ouviu gritos e um cão estava latindo. Ele jogou o gancho na água. O cabo coleou lentamente pela borda, enquanto Hannibal caminhava para a margem e seguia campina adentro. Não olhou para trás. Quando estava a uns 400 metros, veio a explosão. Sentiu a onda de choque nas suas costas e a pressão rolou sobre ele com um ruído. Uma peça metálica pousou no campo atrás dele. O barco estava sendo ferozmente consumido pelas chamas no canal e uma coluna de fagulhas se ergueu no céu, chicoteada em espirais pelo sopro de ar do incêndio. Mais explosões mandaram, rodopiando pelos ares, o Mandeirame em chamas, enquanto as cargas nos outros Panzerfausts detonavam. A quase 2 quilômetros de distância, ele viu as luzes piscantes dos carros da polícia na eclusa. Não voltou atrás. Caminhou pelos campos e eles o encontraram ao amanhecer. Capítulo 57. As janelas do lado leste na chefatura de polícia de Paris durante os meses de verão ficavam apinhadas na hora do desjejum, com jovens policiais na esperança de ver Simone Signore tomar o café da manhã no seu terraço na Place Dauphine, que ficava perto. O inspetor Popeu trabalhava em sua mesa, não olhando nem mesmo quando diziam que as portas do terraço da atriz estavam abertas, permanecendo imperturbável aos resmungos quando somente a governanta aparecia para regar as plantas. Sua janela estava aberta e ele podia ouvir debilmente a manifestação comunista no Quai des Orfèvres e no Pont Neuf. Os manifestantes eram em sua maioria estudantes, entoando «Libertem Hannibal! Libertem Hannibal!». Carregavam cartazes dizendo «Morte ao fascismo!» e exigiam a imediata libertação de Hannibal, que havia se tornado uma cause célebre menor. Cartas para L'Humanité, para Le Carnard en Chané, o defendiam. E Le Carnard publicou uma foto do incêndio do Cristabel, com a legenda Canibais Cozidos. Uma reminiscência de infância dos benefícios da coletivização também saiu no L'Humanité, num trecho sob a assinatura do próprio Hannibal, contrabandeado da prisão, além de apoiado por seus simpatizantes comunistas. Ele teria escrito tão rapidamente para as publicações da extrema-direita, mas os direitistas estavam fora de moda e não podiam se manifestar em seu benefício. Diante de Popeu estava um memorando da promotoria pública perguntando o que poderia ser provado contra Hannibal Lecter. No espírito de retribuição, Vaporation Sauvage, remanescente da guerra. Uma condenação pelo assassinato de fascistas e criminosos de guerra seria irrefutável, e mesmo justificada, seria politicamente impopular. O assassinato do açougueiro Paul Momond ocorrera anos atrás. A evidência consistia no cheiro de óleo de cravo da Índia, assinalou o promotor. Ajudaria alguma coisa deter a mulher Murasaki? Poderia ela ter sido conivente? Perguntou o promotor. O inspetor Popeu foi contra a detenção de Murasaki. As circunstâncias exatas cercando a morte do restaurateur Conas, ou restaurateur Criton fascista, e operador do mercado negro Conas, como era conhecido nos jornais, não podiam ser determinadas. Sim, havia um buraco de origem desconhecida no topo de seu crânio, e sua língua e palato foram perfurados por alguém desconhecido. Ele havia disparado um revólver, como o teste de parafina provou. Os homens mortos no batelão foram reduzidos a gordura e fuligem. Eram conhecidos como sequestradores e mercadores de escravas brancas. Não foi recuperado um furgão contendo duas mulheres, cativas por meio de um número de placa fornecido pela mulher Murasaki? O jovem não tinha ficha criminal. Ele era o melhor da turma na escola de medicina. O inspetor Pupil consultou o relógio e desceu o corredor para a Audition 3, a melhor sala de interrogatório porque recebia alguma luz do sol e as pichações haviam sido cobertas por espessas tintas brancas. Um guarda estava postado do lado de fora da porta. Pupil acenou para o guarda, que puxou a tranca para deixá-lo entrar. Hannibal sentava-se à mesa vazia no centro da sala. Seu tornozelo estava algemado à perna da mesa e seus pulsos a uma argola. Tire o ferro, disse Pupil ao guarda. Bom dia, inspetor. Saudou Hannibal. Ela está aqui, disse Pupil. O Dr. Dumas e o Dr. Ruffin vão voltar depois do almoço. Pupil o deixou a sós. Agora Hannibal pôde se levantar quando Leite Murasaki entrou na sala. A porta fechou-se atrás dela, que esticou o braço e pôs sua mão espalmada na porta. Está conseguindo dormir? Perguntou ela. Sim. Durmo muito bem. Shio manda suas melhores lembranças. Diz que está muito feliz. Fico contente. Seu namorado se formou e eles ficaram noivos. Eu não poderia ficar mais satisfeito por ela. Uma pausa. Estão fabricando motonetas, pequenas motocicletas, em parceria com dois irmãos. Já fabricaram 6 delas. Ela espera que tenham sucesso. Certamente terão. Eu mesmo comprarei uma. Mulheres percebem a vigilância mais rápido que os homens, como parte de suas habilidades de sobrevivência, e de imediato reconhecem desejo. Também reconhecem a ausência dele. Ela sentiu a mudança em Hannibal. Faltava alguma coisa por detrás de seus olhos. As palavras de sua ancestral Murasaki Shikibu lhe ocorreram, e ela as pronunciou. As águas turvas congelam rápido, sob céu claro, luar e sombra, maré e enchente. Hannibal deu a clássica resposta do príncipe Genji. As lembranças do amor duradouro se reúnem como neve amontoada, comoventes como os patos mandarim, que flutuam lado a lado no sono. Não, disse Leite Murasaki. Não. Agora só existe gelo. Já se foi, não é mesmo? Você é a minha pessoa preferida no mundo, disse ele, inteiramente sincero. Ela inclinou a cabeça para ele e deixou a sala. No gabinete de Pupil, ela encontrou os doutores Ruffin e Dumas em íntima conversação. Ruffin pegou as mãos de Leite Murasaki. O senhor me falou que ele poderia congelar por dentro para sempre, disse ela. Sentiu isso? Replicou Ruffin. Eu o amo e não consigo encontrá-lo, disse Leite Murasaki. O senhor consegue? Eu jamais conseguiria, disse Ruffin. Ela foi embora sem falar com Pupil. Hannibal se apresentou para trabalhar no dispensário da prisão e fez uma petição à corte para permitir-lhe voltar à faculdade de medicina. A doutora Claire Devry chefe do novo laboratório de medicina legal da polícia, uma mulher brilhante e atraente, achou Hannibal extremamente útil em montar uma unidade compacta de análise qualitativa e de identificação de toxinas com o mínimo de reagentes e equipamento. Ela escreveu uma carta elogiando-o. O Dr. Dumas, cuja disposição inflexível irritava Pupil além da conta, submetido a um endosso badalado de Hannibal, explicou que o Johns Hopkins Medical Center, em Baltimore, nos Estados Unidos, estava oferecendo a ele um estágio como interno, após revisar suas ilustrações para o novo livro didático de anatomia. Dumas proferiu a cláusula moral sem quaisquer termos incertos. Dentro de 3 semanas, apesar das objeções do inspetor Pupil, Hannibal saiu do Palácio da Justiça e voltou para seu quarto no último andar da Faculdade de Medicina. Pupil não se despediu dele. Um guarda simplesmente trouxe-lhe suas roupas. Ele dormiu muito bem em seu quarto. Pela manhã, ligou para a Place de Vosges e descobriu que o telefone de Leite Murasaki tinha sido cortado. Foi até lá e entrou com sua chave. O apartamento estava vazio, exceto pela banqueta do telefone. Ao lado do telefone havia uma carta para ele. Estava atada ao enegrecido ramo de Hiroshima, que o pai dela lhe enviara. A carta dizia: "Adeus, Hannibal. Voltei para casa." Ele jogou o ramo queimado no Senna enquanto saía para jantar. No restaurante Champs de Mars, ele comeu um excelente guisado de lebre com o dinheiro que Louis deixara para pagar as missas por sua alma. Aquecido com o vinho, ele decidiu que, em estrita justiça, deveria ler algumas preces em latim para Louis, e talvez cantar uma canção popular, considerando que suas próprias preces não seriam menos eficazes do que aquelas que poderia comprar na catedral de Saint-Sulpice. Jantou sozinho e não se sentiu solitário. Hannibal havia entrado no longo inverno de seu coração. Dormiu tranquilamente e não foi visitado em sonhos como os humanos costumam ser. Parte 3. Eu me entregaria ao demônio instantaneamente, não importa que eu mesmo seja ele. Goethe. Fausto. Uma tragédia. Capítulo 58. Parecia a Svenka que o pai de Dorlitch nunca iria morrer. O velho respirava e respirava, 2 anos respirando enquanto o caixão forrado com um pano alcatroado esperava sobre cavaletes já no já atulhado apartamento de Svenka. Ele ocupava a maior parte da sala, o que gerava um bocado de queixas da mulher que vivia com Svenka. Ela dizia que o tampo arredondado do caixão impedia até mesmo que ele fosse usado como aparador. Depois de alguns meses, ela começou a guardar no caixão enlatados contrabandeados que Svenka extorquia de pessoas que retornavam de Helsinki nas barcas. Nos 2 anos de expurgo dos assassinos de Stalin, 3 oficiais colegas de Svenka foram fuzilados e 1º foi enforcado na prisão de Lubyanka. Svenka podia ver que era hora de partir. A arte era dele e não iria deixá-la para trás. Svenka não herdou todos os contatos de Dorlitch, mas podia obter bons documentos. Não tinha contatos dentro da Suécia, mas havia uma fartura de barcos entre Riga e a Suécia que podiam negociar com um pacote uma vez que estivesse no mar. Primeiro, as primeiras coisas. Às 6h45 da manhã de domingo, a criada Bergid emergiu do prédio de apartamento em Vilnius, onde vivia o pai de Dorlitch. Tinha a cabeça descoberta para não dar a impressão de estar indo à igreja, e carregava uma bolsa com seu xale e a Bíblia dentro. Ela havia saído há uns 10 minutos, quando, de seu leito, o pai de Dorlitch ouviu os passos de uma pessoa mais pesada que Bergit subindo as escadas. Um clique e um rangido vieram da porta do apartamento enquanto alguém revolvia a tranca da porta. Com esforço, o pai de Dorlitch se recostou nos travesseiros. A porta arrastou-se no batente como se estivesse sendo empurrada para abrir. Ele procurou na gaveta ao lado da cama e tirou uma pistola Luger. Débil, com um esforço, segurou a arma com as 2 mãos e a trouxe para debaixo do lençol. Fechou os olhos até que a porta do quarto se abriu. Está dormindo, Herr Dollett? Espero que não esteja perturbando. Disse o sargento Svenka, a paisana e com o cabelo alisado. Oh, é você. A expressão do velho era tão feroz como de hábito, mas ele parecia gratificantemente fraco. Vi em nome da Irmandade de Polícia e Alfândega, disse Svenka. Estávamos limpando um armário e encontramos mais algumas coisas de seu filho. Eu não as quero. Guarde-as. Replicou o velho. Você arrombou a fechadura? Como ninguém atendeu a porta, dei um jeito de entrar. Achei que só ia deixar a caixa se não houvesse ninguém em casa. Tenho a chave de seu filho. Ele nunca teve chave. É a chave do esqueleto dele. Então você pode fechar a porta ao sair. O tenente Dollett confidenciou-me alguns detalhes acerca da sua situação e últimos desejos. O senhor os tem por escrito? Tem os documentos? A Irmandade considera que é nossa responsabilidade agora ver seus desejos cumpridos ao pé da letra. Sim. Disse o pai de Dollett. Tudo assinado e testemunhado. Uma cópia foi para a Klaipeda. Vocês não precisam fazer nada. Sim, eu sei. Uma coisa. O sargento Svenka colocou a caixa no chão. Sorrindo enquanto se aproximava da cama, ele pegou uma almofada de uma cadeira, andando de lado à maneira de uma aranha, para colocá-la sobre o rosto do velho, subindo enganchado em cima dele, os joelhos sobre os ombros, os cotovelos imobilizados, o seu peso sobre a almofada. Quanto tempo levaria? O velho não era fácil. Svenka sentiu algo duro pressionar sua virilha, o lençol erguendo-se debaixo dele e a Luger saindo. Svenka sentiu a queimadura em sua pele e a queimadura penetrou fundo dentro dele. Caiu para trás, o velho erguendo a arma e atirando através do lençol, acertando no peito e no queixo. O cano oscilou e o último tiro atingiu seu próprio pé. O coração do velho bateu cada vez mais rápido e parou. O relógio acima do leito marcava as 7 horas, e o velho ouviu as 4 primeiras badaladas. Capítulo 59. Neve acima do paralelo 50, embaçando a parte frontal do hemisfério, leste do Canadá, Islândia, Escócia e Escandinávia. Neve enrajada sobre Krislehan, Suécia. Neve caindo no mar enquanto a barca levando o caixão chegava. O agente da barca providenciou um trole de 4 rodas para os homens da funerária e ajudou-os a colocar o caixão nele, dando-lhe um pouco de velocidade no convés para acomodá-lo na rampa para o cais onde o rabecão esperava. O pai de Dollett morreu sem família direta e seus desejos estavam expressados com clareza. A Associação Klaipeda dos Trabalhadores Fluviais e Oceânicos cuidou para que tudo fosse feito como ele queria. O pequeno cortejo para o cemitério consistiu no carro fúnebre, um furgão com 6 homens da funerária e um carro levando 2 parentes idosos. Não que o pai de Dollett estivesse inteiramente esquecido, mas a maioria dos antigos amigos de infância tinha morrido e poucos parentes sobreviveram. Ele era um filho do meio desgarrado, e seu entusiasmo pela Revolução de Outubro o afastara da família e o levara para a Rússia. O filho de construtores navais passou a vida como um marinheiro comum. Irônico, concordaram os 2 parentes idosos viajando atrás do carro fúnebre em meio à neve que caía no fim da tarde. O mausoléu da família Dollett era de granito cinza, com uma cruz entalhada acima da porta e uma fina quantidade de vitrais em janelas de clerestório, apenas vidraças coloridas, não figurativas. O zelador do cemitério, um homem consciencioso, tinha varrido a alameda até a porta do mausoléu e seus degraus. A grande chave de ferro transmitia o frio através de suas luvas e ele usou ambas as mãos para girá-la, os trincos guinchando. Os homens da funerária abriram as grandes portas duplas e entraram com o caixão. Houve alguns resmungos dos parentes quanto ao emblema do sindicato comunista na placa que era colocada no mausoléu. Pensem nisso como um adeus fraternal daqueles que o conheceram melhor, disse o zelador e tossiu contra sua luva. Era um caixão aparentemente caro para um comunista, refletiu e especulou acerca do acréscimo de preço. O zelador tinha no bolso um tubo de graxa de lítio branca. Ele fez trilhas no piso de pedra para os pés do caixão deslizarem como se entrasse de lado no seu nicho, e os carregadores ficaram contentes quando tiveram apenas de deslizar o caixão para o lugar, empurrando-o de um único lado incapaz de erguê-lo. O grupo se entreolhou. Ninguém se ofereceu para uma prece, e então o mausoléu foi trancado e todos se apressaram para seus veículos na neve que caía. Acima de seu leito, o pai de Dolly jaz imóvel e pequeno, gelo se formando em seu coração. As estações irão chegar e partir. Vozes virão fracamente das trilhas de cascalho lá fora, e ocasionalmente a gavinha de uma videira. As cores do vitral crescem mais rápido enquanto a poeira se acumula. As folhas sopram e depois a neve, e em volta de novo. As pinturas, seus rostos tão familiares para Hannibal Lecter, são roladas para a escuridão como os meandros da memória. Capítulo 60. Grandes flocos macios caem ainda no ar da manhã ao longo do rio Lièvre, em Quebec, e jazem plúmbios nos peitoris da loja Caribou Corner Outdoor and Taxidermy. Grandes flocos caem como penas no cabelo de Hannibal Lecter enquanto ele caminha acima da alameda que leva à cabana de troncos. A loja ainda está aberta. Ele pode ouvir o hino do Canadá vindo de um rádio nos fundos enquanto um jogo de hóquei estudantil está prestes a começar. Cabeças de animais feitas troféus cobrem as paredes. Um alce está no topo, e arrumado à moda Sistina, abaixo dele há quadros vivos de raposa e pitármiga do Ártico, servos de olhos suaves e linces. No balcão está uma bandeja dividida em compartimentos de olhos para taxidermia. Hannibal deposita sua sacola e vasculha entre os olhos com um dedo. Encontra um par dos azuis mais claros reservados para um cervo e um husky falecidos. Hannibal os retira da bandeja e coloca lado a lado no tampo do balcão. O proprietário está vindo. A barba de Bronis Grants está cinzenta agora. Suas têmporas grisalhas. Sim? Posso ajudar? Hannibal olha para ele. Procura na bandeja e encontra um par de olhos que combinam com os olhos castanhos brilhantes de Grants. O que é isso? Pergunta Grants. Vim buscar uma cabeça, disse Hannibal. Qual é? Tem o seu ticket? Não a estou vendo na parede. Provavelmente está nos fundos. Hannibal dá uma sugestão. Posso entrar? Eu lhe mostrarei qual é. Hannibal leva sua sacola com ele. Contém umas poucas roupas, um cutelo de açougueiro e um avental de borracha com a inscrição: Propriedade do Johns Hopkins. Foi interessante comparar a correspondência de Grants e seu caderno de endereços com a lista dos SS procurados que os britânicos divulgaram depois da guerra. Grants se correspondia com alguns deles no Canadá e no Paraguai, e diversos nos Estados Unidos. Hannibal examinou os documentos à vontade no trem, onde usufruía de uma cabine privada, cortesia da caixa registradora de Grants. Na volta para seu estágio como interno em Baltimore, ele interrompeu a viagem em Montreal, de onde enviou pelo correio a cabeça de Grants para um dos colegas taxidermistas e pôs como remetente o nome e o endereço de outro. Ele não decapitou Grants com raiva. Não fazia mais isso por raiva, nem era torturado por sonhos. Este era um fim de semana e preferiu matar Grants a ir esquiar. O trem seguia rumo ao sul para os Estados Unidos, bem aquecido e confortável. Bem diferente de sua longa viagem de trem para a Lituânia quando garoto. Ele pararia em Nova York para pernoitar, ficaria no Carlisle como convidado de Grants e assistiria a uma peça. Tinha ingressos para Disque M para Matar e Férias de Amor. Optou pela segunda, já que achava os assassinatos no palco pouco convincentes. A América o fascinava. Com aquela fartura de aquecimento e eletricidade. Aqueles carros estranhos e amplos. Os rostos americanos abertos, mas não inocentes, legíveis. Com o tempo, ele usaria seu prestígio como patrono das artes para ficar nos bastidores e olhar para as plateias. Seus rostos reluzindo as luzes do palco. E lê-los infinitamente. A escuridão caiu e o garçom no vagão restaurante trouxe uma vela para sua mesa. O clarete vermelho-sangue estremecendo levemente na taça com o sacolejar do trem. Uma vez durante a noite, ele acordou em uma estação para ouvir os funcionários da ferrovia derretendo o gelo do chassi do trem, com uma mangueira a vapor. Grandes nuvens de vapor passando por sua janela ao vento. O trem partiu de novo com um leve solavanco, e depois um deslizar líquido para fora das luzes da estação, e entrando na noite, sacolejando rumo sul para a América. Sua janela clareou, e ele pôde ver as estrelas.